Bravo, 3-0, 9-0. Controle, boa, são 3805, decola. É o 34A. Presente Lê, Deltan 3205, desvio de informações. Uma boa tarde. Olhe Salvador, boa tarde, o gol 2009. É com referência, seria condições de voar da... Obrigado, tá presente. Da El, gol 2009. Ali, o 966 da Gol. Autorizados e para, 966. voo no 097 Arbor, passa 1.700 pés. 08, obrigado. Boa tarde. Delta 355, pode voar, Dael? Obrigado, Dael. Obrigado, bom. Pastor, eu chamei a minha 304, boa tarde, boa tarde, hoje, presente. Vocês passaram na mão, dois atores de moto, chinês, o mão. A mão, obrigado. Júlio Salvador, boa tarde, 1327 na Arbor. 208, gol no 620. Controle com 1620, cruzando 1500 pés. Proa UCA 370 com 1620. Juliette, Papa Romeu, cruzou o campo, corredor forte.